deixa que diga, que pense, que fale. Provérbio X. Deixa que diga, que pense, que fale. Provérbio X. Me deixa pensar o que quiser, chegar no topo da montanha nas asas da fé. Me deixa respirar o perfume do universo que alivia minha alma, me resgata do inferno, me leva, me conduz, muda minha sorte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deixa minha mente vive pra habitar no coração de Deus, nos sonhos de Jeová, que o toque divino ilumine minhas origens, que eu receba o dom da lucidez de Luther King, que eu anuncie, deixe que eu fale, que a boca do inferno agora se cale. E assim como Deus, aleluia, fechou a boca dos leões, glória a Deus, para o seu servo Daniel, que toda voz contrária agora se cale. Deixa que diga, que pense, que fale, que a boca do inferno agora se cale. Deixa que diga, que pense, que fale, que a boca do inferno agora se cale. Deixa que diga, que pense, que fale, que a boca do inferno agora se cale. Deixa que diga, que pense, que fale, que a boca do inferno agora se cale. Na presença do Senhor, bate forte, treme, abusa. Tá ficando mais a palavra do que importados da Yakuza. Como é sorte que o Tilu é ganhador da loteria, na busca pelo sonho que não vende padaria. Não fujo do espírito que arrepia o cabelo, não temo o inimigo e nunca vou temê-lo. A presença que renova e preenche o tempo inteiro. O diabo vê minha derrota e eu vejo seu enterro. Trombeta que derruba o muro de Jericó. Pra Deus eu faço doce, não sanduba de giló. Faço nordo, prossegue até de marinheiro. Ressuscito minha fé, enterro o desespero. Deus é comigo, eu sou com ele, tá ouvindo meu parceiro. Se abaixar o som, eu estampo no letreiro. Abro o berreiro, vou tocando o berrante. Disparo alto falante, adiante, adiante. Deixa que diga, que pense, que fale, que a boca do inferno agora se cale. Deixa que diga, que pense, que fale, que a boca do inferno agora se cale. Deixa que diga, que pense, que fale, que a boca do inferno agora se cale. Deixa que diga, que pense, que fale, que a boca do inferno agora se cale. Deixa que diga, que pense, que fale. Provérbio X. Deixa que diga, que pense, que fale. Provérbio X.